saudades, minha ficha cair. E de minha liberdade presa aos seus carinhos. Mas se não teve bloqueio, ainda tenho chance de transformar nossa história num lindo romance. De beijar sua boca, de tocar esse corpo que um dia foi meu. Então escuta esse áudio, pelo amor de Deus. Se ainda tem saudade, me fala aí. Sei que eu fui errada, perfeita, idiota e te iludi. Se ainda tem saudade, me fala aí. Quando a raiva passar, você disca meu número, ligar pra mim. Diz que ainda tem indício de amor aí. Hoffman Produções 71983744695. I'm in love. Transforma nossa história num lindo romance. De beijar sua boca, de tocar esse corpo que um dia foi meu. Então escuta esse áudio, pelo amor de Deus. Se ainda tem saudade, me fala aí. Sei que eu fui errada, perfeita, idiota e te iludi. Se ainda tem saudade, me fala aí. Quando a raiva passar, você disca meu número, ligar pra mim. Diz que ainda tem disso de amor.